tanto ter você, que tenho medo de te perder. Desejo que me faz sofrer. Tentar todo momento esconder, mas toda noite só eu sei quanto triste pode ser. Quem sabe um dia você, mas quem sabe um dia você, quem sabe um dia você, mas quem sabe um dia você. Pensando em como te ter, todos os passos que dou me guio em seus caminhos. Já andei a me enganar, poderia te esquecer. Doeu demais em mim. Quem sabe um dia você, mas quem sabe um dia você, quem sabe um dia você, mas quem sabe um dia você. Quem sabe um dia você.